pagamento da segurança social. Gostaria de saber quantos anos, ou qual é a idade máxima para ser enquadrado na segurança social. E a segunda refere-se à questão do rendimento para ser enquadrado na segurança social, requer um rendimento regular. Neste caso, para aqueles que não têm um negócio que o rendimento varia ou não é muito regular, quais são os requisitos necessários para ser enquadrado, se não tem um rendimento regular para fazer as questões? Obrigado. Faz favor. Chamo-me Fiel Eliseu, sou funcionário do Ministério da Assistência e Reinserção Social. Em primeiro lugar, queria parabenizar a organização deste evento, que achamos que é importante e irá enriquecer muito os nossos afazeres. Em segundo lugar, gostaria de dizer que parte das questões que eu tinha por levantar já foram levantadas pelos meus antecedentes e eu não vou repetir a mesma coisa. Apenas queria só fazer um esclarecimento com alguma questão que foi levantada pela senhora que está à frente, com relação aos workshops ao workshop que se realizou em 2004 sobre a pessoa idosa. Justamente esse workshop, que envolveu vários ministérios, convidados internacionais, etc., que deu força para a aprovação da Lei de Proteção Social em 2012. Com a aprovação desta lei, nós não ficamos parados. Neste momento, a lei foi aprovada, mas estamos a trabalhar na implementação, na regulamentação da mesma lei. É assim que estamos a fazer o levantamento, os requisitos das pessoas que podem beneficiar, o levantamento, a estatística, quantos são, depois disso é que vai fazer a regulamentação e, efetivamente, a implementação disso. Isso é uma tarefa que leva tempo, ela foi aprovada há bem pouco tempo e estamos a trabalhar nesse sentido. Então, não significa que estamos parados, estamos mesmo em ação, nessa direção. É só uma questão de tempo, nós vamos chegar até lá. Muito obrigado por isso, pela oportunidade. Mais alguma inquietação? Por favor. Eu sou a Verônica José e sou funcionária da Cris Crédito. Também, como disse o senhor da reintegração social, muitas das minhas preocupações já foram expostas pelo meu colega Canjanja, mas gostaria de saber, porque na intervenção do Dr. Wilson falou sobre a contribuição obrigatória dos funcionários, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Eu gostaria de saber, neste caso concreto do estrangeiro, qual seria então o benefício, uma vez que ele não é nacional. A segunda questão é relacionada com as pessoas do setor informal. E para além de ser do setor informal, como a questão deles serem do setor informal, quais são a documentação necessária para que estas façam parte da segurança social ou tenham as suas contribuições na segurança social? A terceira é relacionada, também o Dr. Wilson falou sobre o benefício da segurança social no caso de desemprego. Eu gostaria de ter mais informação sobre isso, porque eu faço parte da gestão de recursos humanos e às vezes nos deparamos com situações de funcionários que estejam desempregados, mas que foram fazendo durante a sua vida como trabalhador as contribuições. Então, gostaria de saber como é que esta questão concreta do benefício ao desempregado funciona. você disse o seu nome e a segunda pergunta, não consegui. Sou a Verônica José. A segunda questão está relacionada com a documentação necessária para que as pessoas do setor informal, nesse caso estamos a falar das pessoas de trabalho por conta própria, devem ter para a inscrição na Segurança Social. Obrigada. Trabalho por conta própria, acho que não são nenhuma das profissões liberais. Sim, sim, sim. Mais alguém? Bem, se já não há, antes de passar para os nossos preletores, eu também gostaria de fazer aqui uma pequena... Tenho uma inquietação. Eu sou do Ministério da Família e Promoção da Mulher, uma instituição que lida diretamente com as famílias e principalmente tem em vista a promoção da mulher inserida na família. Como instituição que tem como objeto social esta problemática, tem um largo alcance em passar a informação para as famílias, principalmente as mulheres. Nos nossos fóruns, nos nossos projetos, podíamos fazer esta divulgação. Mas antes disso, eu gostaria de saber até que ponto, como instituição, podemos cooperar ou colaborar com o Instituto Nacional de Segurança Social, no caso, nesses encontros ou então projetos em que tenhamos de estar com essas pessoas, principalmente as mulheres, que tipo de informações temos que passar? Vou ser um pouco repetitiva, falou aí a Verônica, que documentos ou que requisitos essas pessoas devem ter para inscrever-se? E dentro do Instituto Nacional de Segurança Social, se existe uma área específica que atenda a esses casos? E também gostaria que falasse um bocadinho sobre a questão de se deve ser feito em grupo ou se pode ser feito individual. Esta parte também não pude perceber. Terminada então a minha abordagem, eu queria passar a palavra para os preletores. Vamos começar pelo Dr. Wilson, depois a doutora Constância. Eu também tinha uma questão da Constância também. Obrigada. Durante a apresentação do Dr. Wilson, ficou claro que a preocupação do Ministério, do MAPES, tem a ver com as pessoas que trabalham no setor formal da economia, não é assim? Portanto, e a outra parte da população ativa que está no setor informal e que constitui, de momento, a nossa preocupação, não estão abrangidos. Eu sei que isto vai requerer um esforço de uma MAPES para atender esta necessidade, não é? Vai requerer de uma MAPES um esforço para levar o alargamento da proteção social, uma vez que grande parte, uma proporção significativa da população não está no setor formal da economia. O que eu queria solicitar ao Dr. Wilson era que não se preocupasse com esses bombardeamentos, todas as questões foram colocadas a uma peça. Eu é que sou a culpada, talvez, porque eu abri as feridas, não é? Mas isto é mesmo assim, não é? E reafirmar aqui que a Quixi Crédito está disponível sempre para que o Ministério do Trabalho, do Emprego e Segurança Social queira, nós estamos prontos para acompanhar neste debate. Ok? Okay. Conte connosco. Obrigada. Exatamente. Eu penso que agora sim ficou lançado o debate. É que a parte mais difícil dos debates é precisamente essa. Porque nem sempre é muito fácil responder a todas as questões, quanto muitas delas não é que não tenham respostas, mas é que algumas vezes precisamos ter assim alguma orientação para, por exemplo, responder à questão aqui do presidente da DW, não é? Eu vou começar por dizer o seguinte: eu sou efetivamente trabalhador uma peça, ou seja, estou afeto ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mas trabalhando com o Instituto Nacional de Segurança Social. Precisamente, há aqui alguma confusão entre os trabalhos. Às vezes faz-se alguma confusão, não é? Entre uma PES e a Segurança Social. Deve-se dizer, de alguma forma, que a Segurança Social é um órgão tutelado pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, porquanto a Segurança Social é uma atribuição que foi feita por lei ao Ministério do Trabalho e Segurança Social. Mas, fruto daquilo que são as políticas para a desconcentração, de descentralização, melhor, do poder, criou-se então, ou criam-se as outras pessoas coletivas públicas, que no caso é o Instituto Público, o Instituto Nacional de Segurança Social. Bom, agora, lançar mão a um projeto piloto, não é? Com alguns trabalhadores da Caixa Crédito. Eu acho que este é um projeto que de alguma forma interessaria a cada um de nós que está presente, porquanto criaria asos e também precedentes para se alargar a aplicação desse projeto a todos os outros trabalhadores. Mas devo simplesmente referir relativamente a essa questão que, em princípio, ela deve ser uma decisão tomada pelo Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, porquanto é o órgão que tem competência para permitir e avaliar este tipo de situações. No caso, o que eu deveria, talvez, exaltar tanto a Caixa Crédito como a DW, é que fizesse um pedido formal ao ministro, não é? Por meio de uma carta, expondo aquilo que já são os ganhos alcançados até agora, onde é que já conseguiram chegar com esse projeto e assim culminar com o pedido desse lançamento do projeto piloto. Por quê? Porque se aquele crédito tem de alguma forma um controle muito sério sobre aqueles que são os seus clientes, se de alguma forma esses clientes têm uma espécie de associação e o resto, vai dar alguma segurança nas contribuições que eles podem fazer. Por quê? Porque o grande risco de se abrir o sistema de contribuições de trabalhadores por conta própria é precisamente esse. É o facto de não ter ainda a condição estabelecida a nível do Ministério de se fazer contribuições regulares por conta desses trabalhadores. Okay? Então vamos ficar com essa preocupação. Eu também levo pessoalmente essa preocupação ao diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, porque ele, com o ministro, pode, de alguma forma, chegar a um ponto comum relativamente a isso. Portanto, depois vou aqui fazer algum tipo de comunicação quando já tivermos um feedback relativamente a esta situação. Okay? Eu vou me empenhar na próxima semana a primeiro levar essa informação no sentido de depois termos um despacho, então, a nível do Instituto, caso o diretor-geral tenha alguma resposta mais concreta do ministro. A resposta da Dona Margarida, de alguma forma, já ficou resolvida. Existem estudos a serem feitos e, portanto, porquê? Porque, em princípio, essa responsabilidade não é propriamente do Instituto Nacional de Segurança Social, porque as prestações que poderiam ser pagas a esses idosos estão dentro daquilo que chamamos anteriormente de proteção de base, ok? Proteção social de base. A proteção social de base, em princípio, eu disse que tem como fundamento a solidariedade nacional. Então, essas prestações poderiam ser pagas com as receitas que são arrecadadas por meio de impostos e coisas do género, o que vai levar que se faça antes um levantamento do número de idosos, a qualidade deles, porque senão também pode-se onerar duplamente o Estado, ok? Porque senão poderá... Vamos lá ver. Hoje, existe efetivamente uma comunicação entre os ministérios, uma comunicação entre os organismos do Estado, mas não vão duvidar se eventualmente eu dizer que existem... Já existe um decreto, um despacho melhor, o despacho 3/9, que proíbe a acumulação de pensões e salários para os funcionários públicos. É apenas um exemplo. Mas ainda assim, existem alguns pensionistas que continuam a receber cumulativamente salários e pensões, o que onera duplamente o Estado. Então, no caso dessa proteção que pode existir aos idosos, deverá necessariamente se fazer um estudo, saber as condições, qual é o órgão que vai necessariamente estar à frente desse projeto, para assim ver-se se, como é que vão ser pagas essas prestações e quais são as medidas que devem ser tomadas no sentido de se evitar que um idoso tenha uma pensão de reforma e mais essa outra prestação que foi agora estabelecida, né? que a lei aprovada em 2012 vem garantir a esses idosos. Ok? Sim, por favor. Já acabou? Sim. É só para complementar aqui uma questão. A questão que a dona Margarida colocou é pertinente, porque também tem-nos sido apresentada muitos casos de pessoas que trabalharam, né, na vida ativa e não contribuíram. Pessoas que eram costureiras, pessoas que eram professoras, porque antigamente as pessoas não estavam, nem todas estavam vinculadas à função pública. Quer dizer, tinham algumas atividades, outras eram domésticas, e hoje vêm perguntar, e eu também não tenho direito à reforma. Ouvimos esta lei e qualquer coisa. Então, as pessoas querem. Estas pessoas enquadram-se no grupo da proteção social de base, cujo organismo de tutela, quem tem responsabilidade, é o Minar-se. Ali o Sr. Fiel Eliseu. Está aí o Sr. Fiel. O Sr. Fiel Eliseu, portanto, deve levar essas preocupações, não é, Sr. Fiel? Porque, de facto, nós recebemos muitas reclamações, muitos pedidos. Há pessoas que trabalharam, então, estas pessoas fazem parte do grupo da proteção social de base. E esperemos que o Ministério da Assistência e Reinserção Social, não é, de facto, regulamente a lei para que as pessoas possam ter acesso. Há países, é um caso, vou citar concretamente Cabo Verde, eu trabalhei em Cabo Verde, e as pessoas que estavam nessa situação que a Dona Margarida acabou de expor, o Estado atribui uma pensão especial para essas pessoas. Tem uma pensão especial. Dá a pensão de velhice, sim. É a pensão de velhice para essas pessoas que trabalharam ao longo da sua vida ativa, mas que não foi na função pública nem no setor privado, que não contribuíram. Então, para as pessoas não caírem na indigência, para não ficarem naquela pobreza, não é? Não ficarem vulneráveis, excluídos, então têm uma pensão que dá para as pessoas comprarem o seu leite, comprarem o seu medicamento, o homem compra o seu cigarro, não ficar de tal maneira que fuma dependente, e ele para fumar ainda tem o filho dar o tabaco ou o fósforo, está a ver? Então, é isso que nós pretendemos que em Angola também aconteça, e vamos aguardar que o Senhor Fiel, daqui mais um tempo, nos dê boas notícias nesse sentido, não é? Exatamente, esse é o trabalho que está-se fazendo, o levantamento que está-se fazendo. Pois. Ok. Sim, justamente, porque como aqui foi dito, por exemplo, a proteção social obrigatória, ela tem caráter cumulativo e assenta-se numa lógica de seguro, ok? Portanto, só quem contribui tem direito à prestação. E mesmo para se ter essa prestação, precisa-se que se cumpra determinados requisitos que são hoje estabelecidos pelo Decreto 40/08. É, por exemplo, a questão da pessoa ter 60 anos de idade ou 35 anos de serviço. E as pessoas, quando ouvem isso, pensam que basta ter 60 anos de idade para se habitar a uma pensão de reforma por velhice. Mas não, os requisitos estabelecidos nesse diploma legal para que as pessoas se habitem a uma pensão de reforma são requisitos cumulativos. E a inobservância de um apenas obsta que se atenda à pretensão. Por exemplo, tem pessoas que até têm 60 anos de idade, têm não sei quantos anos de serviço, às vezes 35 anos de serviço declarados, têm inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social, mas às vezes o que é que lhes falta? Falta-lhes as contribuições, porque as empresas não fizeram descontos ao longo dos anos. Portanto, essas pessoas ficam também muitas vezes impedida de receber qualquer prestação porquanto não fizeram contribuições para o sistema, ok? E outras vezes até falta-lhes apenas a declaração de salário dos últimos 3 anos, que também é um requisito exigido, porque hoje, para o cálculo da pensão de reforma, usa-se uma fórmula que é P igual a R R, no caso, é a média da remuneração recebida nos últimos 3 anos para os funcionários vinculados à administração pública, à administração privada, vezes N, que é o número de anos de serviço, a dividir por 420, que são também 35 anos de serviço. Então, se no cálculo da pensão haver a falta de qualquer desses elementos, também obsta a que se atenda a pensão, ao pedido de pensão de reforma. Então as pessoas ficam de alguma forma assim um pouquinho indignadas, não é? Mas felizmente já existe a lei de 2000, aprovada em 2012, que vem de alguma forma já atender essa preocupação dos nossos idosos. Okay? Essa fórmula que o colega, que aqui o Dr. Wilson disse, é muito importante. Todos nós que estamos aqui, que ainda não chegaram à idade da reforma, nunca se devem esquecer isso. Portanto, qual será a minha pensão de reforma? É o R, que é o quê? O R é a média de remuneração recebida ao longo dos anos de serviço, dos últimos 3 anos de serviço. O que significa que, muitas vezes, o que é que nós constatamos? E a doutora Constância já fez referência a isso a quando da sua exposição. Muitas empresas chegam em convênios com os trabalhadores. Quando o trabalhador recebe, por exemplo, 500, meio milhão de kwanzas, ou 500 mil kwanzas, e declara apenas 100 mil kwanzas. Declara 100 mil kwanzas para quê? Para ser descontado menos e para a empresa também pagar menos. Ela vai fazendo isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois há qualquer eventualidade, como por exemplo a velhice, a morte, qualquer coisa, e ele precisa se beneficiar de alguma prestação. Quando se for calcular a pensão, vai precisamente se olhar para essa fórmula. Então, qual foi a remuneração que este senhor, que esse cidadão, obteve ao longo dos últimos anos? Vai-se ver que teve 100 mil kwanzas, é o que está declarado. Portanto, vai-se calcular a pensão com base nesse valor, e o valor da pensão pode dar baixa. E eles vêm reclamar depois perante o INSS. Oh, meus salários não eram estes, eram aqueles. Mas o INSS não tem essa informação, ok? Então, é preciso, às vezes, nós sermos fiscalizadores, tal como já foi anteriormente exultado. É preciso que nós hoje façamos um pequeno sacrifício, não é? Que é para amanhã nós não termos qualquer problema. Porque as entidades empregadoras, muitas vezes, interessa que se faça uma dedução mais pequena possível naquilo que tem a ver com a segurança social. Ok? Exatamente, Dona Margarida. É aquilo que já dissemos anteriormente. Por exemplo, o Sr. Fiel há pouco tempo disse-nos que o MNAS está a fazer estudo. Os estudos vão precisamente no sentido de se estabelecer esses critérios todos. Qual é, afinal, o valor da prestação que esses senhores vão receber? Por que que vão receber? Ok? Porque a lei já estabelece alguns requisitos, e dentro desses requisitos que se estabelece, vai-se encontrar os critérios para se atribuir uma prestação a estas pessoas. Ok? Ok. O Sr. Venâncio, da Caixa Crédito, também lança-nos de alguma forma o mesmo desafio que nos foi lançado pelo já anteriormente. Então, também eu digo agora que essa vai ser uma das nossas preocupações, vermos a possibilidade de um projeto, né? de um projeto piloto para os trabalhadores por conta própria. Mas agora, relativamente à questão que se prende com a participação em alguns dos vossos encontros, nós vamos precisamente dizer que basta que avisem com alguma antecedência para que o INSS está sempre aberto a esse tipo de encontros, ainda mais porque não são muito regulares, são anuais. Nós temos sempre alguém disponível para participar neles, basta que façam o aviso prévio ao Instituto e ele já indicará alguém que possa fazer parte dele, dependendo da natureza que se tiver a tratar. Ok? O senhora Afeu, não é? Afeu mesmo? Alfeu, exatamente. Olá, é o seguinte, pergunta quantas contribuições é necessária para ser pensionista. Do ponto de vista daquilo que está estabelecido no decreto 40/08, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos para ter a pensão de reforma. Não basta o número de contribuições, ok? Portanto, estabelece a lei que a pessoa adquire esse direito à pensão de reforma quando tiver 60 anos de idade ou 35 anos de serviços, ok? 60 anos de idade ou 35 anos de serviço. Se a pessoa apenas tiver 60 anos de idade e não tiver 35 anos de serviço, deve no mínimo ter 15 anos de serviço, que é o período de garantia mínima para se habilitar a uma pensão de reforma por velhice. O que significa que se nós, por exemplo, começarmos a trabalhar aos 40 anos, aos 50 anos e aos 60 anos viemos pedir uma pensão de reforma por velhice, já que só contribuímos 10 anos, não vamos ter a possibilidade de ter essa pensão, porquanto existe um período mínimo de garantia que são de 15 anos. Para além desses requisitos, precisa-se que a pessoa esteja inscrito no Instituto Nacional de Segurança Social. Aliás, porque nós dissemos que o sistema de proteção social obrigatória assentava-se sobre uma lógica de seguro. Se estamos a falar em lógica de seguros, ou seja, caráter comutativo e lógica de seguro, estamos a dizer que é com base nas contribuições que pagamos hoje que nos habitamos a um benefício no futuro. Okay? Além disto, a pessoa deve apresentar fotocópia de bilhete para se atestar a idade, a pessoa deve apresentar documentos como declaração de tempo de serviço para se atestar o tempo de serviço, e vem o maior problema que temos estado a constatar: os comprovativos de remunerações dos últimos 5 anos, que são os comprovativos, não é? As guias de depósito e folhas de remunerações, bem como a declaração de salário dos últimos 3 anos. Portanto, se formos assim a responder a sua pergunta de forma pura, vamos dizer que é preciso que a pessoa tenha pelo menos 15 anos para se habilitar a uma pensão de reforma, ok? 15 anos de contribuições. Não há possibilidade de fazer contribuições em adiantado ou adiantadas. Ok, vamos lá ver. O senhor, por exemplo, está com 55 anos de idade, cai desempregado e pretende fazer contribuições dos outros 5 anos para se habilitar à pensão de reforma. Não é essa, não há essa possibilidade, porquanto ainda a lei ainda não abriu. E porque vocês sabem, o Instituto Nacional de Segurança Social é um órgão da administração pública. E a administração pública prima-se pelo princípio da legalidade. E o princípio da legalidade estabelece que só o que é permitido é que eles podem fazer, ok? Diferente do direito privado, em que se estabelece que só o que for proibido não se pode fazer, para a administração pública não. Eles só podem fazer aquilo que estiver permitido, ok? É o famoso princípio da legalidade dos órgãos da administração pública. Então, por isso, fica vetada a possibilidade de fazer a contribuições atrasadas. Pode sim fazer o pagamento de contribuições de forma retroativa. Vamos lá supor que o senhor trabalhou até os 55 anos de idade, ok? Depois, por alguma eventualidade, ficou sem trabalhar 5 anos de idade. E depois a sua entidade empregadora vem e diz: olá, eu pago os 5 anos que faltam para ele passar a reforma. Posso isso fazer, mas quando eventualmente já tiverem passado, agora adiantada, não há desta possibilidade. Vamos esperar que a lei evolua no sentido de permitir contribuições desta natureza que disse, mas por enquanto não há essa possibilidade de fazer contribuições adiantadas. Okay? Desculpa, eu acho que é importante, só para acrescentar, é importante dizer também, porque às vezes as pessoas têm a noção de dizer que tem que estar no mesmo emprego durante os 15 anos. Não. O mais importante é que a pessoa, desde que começa a trabalhar, tenha a inscrição no INSS. Exatamente. E sempre que tiver a mudar de emprego, ele é fora, faça, 3 meses aqui, é 3 meses, é importante sempre faça que muda de emprego, faça a apresentação do cartão do INSS, para que as contribuições sejam no mesmo número. Exatamente. Para que não é necessariamente estar só numa empresa. Para se fazer a atualização dos seus dados dentro do INSS, por exemplo, em 2011, vamos lá supor que estava vinculado a uma empresa Armandos e Filhos. E em 2012 passas para a empresa Magalhães e Associados. Portanto, é preciso que o INSS tenha os dados sobre a data de vinculação no Armandos e desvinculação, bem como a data de vinculação em Magalhães e Associados, ok? Para quê? Para que se possa depois, quando fazeres a apresentação dos comprovativos de contribuições, e os técnicos irem para o sistema, constatarem que efetivamente, a partir do mês de janeiro de 2012, o senhor esteve vinculado à empresa X e, portanto, essas contribuições que agora apresenta são efetivamente válidas. Ok? É por aí. Nesta questão, suponhamos que, depois de vinculação, não consiga outro emprego. Tem a possibilidade de complementar essas prestações? Por sua conta própria ou não? Olá, ultimamente tem estado a ser ponderada essa situação, mas isso é uma questão que depende muito. Um minuto só, desculpa. Estava numa possibilidade. Obrigado. Exato. Como eu dizia, essa é uma questão que deve ser tratada de forma casuística, ok? Não é uma questão que em absoluto já está admitida. O Instituto Nacional de Segurança Social, dentro daquilo que é a discricionalidade que a lei estabelece, não é, para a sua atuação do dia a dia, pode algumas vezes abrir margens a essas situações. Okay? Pode, por exemplo, me lembro de um caso de um senhor que trabalhou para o BNA durante alguns anos, mas em 2011 saiu para uma comissão de serviço no banco. Temos um banco africano de investimento, deixa-me só ver. BAD, exatamente. Ele trabalhou para o BAD e durante esse tempo que esteve em comissão de serviço no BAD, o BNA não fez contribuições em seu nome. Quando regressou, porque havia até uma declaração assinada pelo diretor do COISO que atestava essa comissão de serviço e o resto, foi admitida que ele fizesse contribuições desse período que andou em comissão de serviço para que passasse a condição de reformado, ok? Porque é uma situação extraordinária, é uma situação que depende mesmo da situação que se estiver a viver para se permitir que essa pessoa faça ou não contribuições de um determinado período. O senhor ainda fez uma pergunta relativamente às Forças Armadas Angolanas. É o seguinte, eu vou dizer que, em princípio, ou melhor, o pessoal das Forças Armadas Angolanas não tem prestações, não tem inscrição a nível do INSS. É o pessoal da polícia, os militares, os fardados mesmo da polícia e os das Forças Armadas Angolanas têm as suas caixas sociais que são independentes daquela que é gerida hoje pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Okay? Qualquer informação mais detalhada sobre essa questão, penso que deverá, de alguma forma, consultar os serviços que essas caixas sociais prestam para assim ficar claro. Sim, o senhor Manuel perguntava, queria compreender melhor a questão que se prendia com o faseamento da aplicabilidade do regime de trabalhadores por conta própria. É o seguinte, senhor Manuel, sobre essa questão não há muito que se diga. Eu devo simplesmente dizer que a lei número 7/04 estabelece que, no artigo 22, número 2, que a aplicação desse regime de trabalhadores por conta própria depende primeiro da orientação do órgão tutelar, do Instituto Nacional de Segurança Social, que no caso é o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. É o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, com base naquilo que são os seus estudos, com base naquilo que são as suas pesquisas, pode determinar quais são os grupos que agora já podem fazer parte deste grupo trabalhador por conta própria e assim alargar o grupo de trabalhadores por conta própria nesse que já existe, não é? Então, isso vai depender sempre daquilo que for o estudo, daquilo que for o levantamento que se for fazendo ao longo dos tempos. Eu devo depois dizer ao senhor, relativamente à última questão que colocou, que o senhor deverá, em princípio, obrigar a sua entidade empregadora, porque o senhor diz que andou vinculado à ADRA, não é? Ou será que estou a roubar a sua pergunta, doutora? Não, não, pode. Exatamente. Pode responder. Depois é só rebater, exatamente. O senhor andou vinculado à ADRA e depois passou às outras entidades que julga que já não façam contribuições. Portanto, a exigência do cartão de segurado, do nome de segurado, é uma. É um direito que lhe assiste, ok? O senhor pode exigir à sua entidade que faça essa apresentação do cartão de segurado ou que lhe apresente pelo menos um número. Por quê? Porque é de lei, eu falo do decreto 38/08, que a entidade empregadora deve inscrever o trabalhador. Ou seja, os trabalhadores, por conta de outrem, a sua inscrição é da responsabilidade da entidade empregadora, 30 dias após o início da sua atividade. Portanto, tão logo o senhor começou, depois de 30 dias, essas deviam fazer a inscrição e contribuições em seu nome junto do INSS. Ok? Bom, a divulgação está a ser feita, por favor. Quando... Ou seja, as ONGs, as pessoas que trabalham nas ONGs, também têm direito à segurança social, qualquer tipo de ONG, porque é um trabalho por conta de outrem. Independentemente de ser nacional ou ser estrangeira, há esta obrigatoriedade de inscrição. Agora, os trabalhadores, quando migram de um serviço para outro, é natural que houve um período em que muitas pessoas trabalhavam nas ONGs, no tempo da guerra, com a situação de paz, o protagonismo das ONGs foi diminuindo, as ações passaram, as preocupações foram para outras, não é? E as pessoas, muitas também, cessaram os empregos, foram para outros serviços, mas as pessoas devem pedir sempre, quando mudam de emprego, a declaração de contagem do tempo de serviço. Os senhores fiquem com esta declaração. E é bom sair sempre bem da empresa. Bem, qualquer seja o motivo que estão a deixar um trabalho, peçam aos recursos humanos aquela declaração que atesta que trabalhou tantos anos e que fez aqueles descontos. Isto é para os senhores que aqui estão e é uma mensagem que deve ser passada para os amigos, para os familiares, para os vizinhos, porque os problemas são imensos. A ver? As pessoas pensam que só vou chegar à idade idosa daqui a mais não sei quanto tempo. Mas não, isto aqui é necessário. Guardem as vossas declarações. Eu vou dar o meu caso concreto. Eu comecei a trabalhar no tempo colonial, em 1972. E fui mudando de emprego. Esses serviços todos por onde eu passei, eu tive que reunir as declarações de contagem do tempo de serviço. Porque senão eu hoje não poderia ter tido a reforma. Viram como é que se calcula, não é? Aquele R, não é? Que são aquele rendimento, aquelas remunerações, para nós que trabalhamos na função pública, são 2 anos, porque, não é? Agora aumentaram. 12 meses, pois, mas no setor privado são mais. São 3 meses, 36 meses. São 36 meses, está a ver? É sempre bom, quem é já aqui mais velho que tem filhos já com 30 anos ou 20, peçam sempre isso, guardem bem. E porquê que estou a dizer guardem bem? Porque há empresas, muitas foram à falência. Há pessoas que trabalharam na Sonef, que era uma grande empresa. Há pessoas que trabalharam agora nas empresas de diamantes, que estão a fechar. Há empresas que trabalharam em bancos que já não existem. BCI, aquele Banco de Comércio e Indústria. Muitos bancos do tempo colonial fecharam. Outros serviços agora que abrem e fecham. E depois, onde é que vamos encontrar a entidade patronal? Então, o melhor é pedirem sempre, está bem? E porque também, muitas vezes, as pessoas que trabalham nos recursos humanos não têm paciência, não atendem bem os trabalhadores, sobretudo aqueles que já saíram, quando vão pedir a declaração do tempo de serviço, porque eu não conheço, porque eu não sei, nem sempre os serviços estão bem organizados e não estão nos arquivos, está bem? Isto consta muito com trabalhadores que, por exemplo, exerceram atividade na diplomacia, trabalharam em determinadas embaixadas e que também não fizeram desconto. E agora, para receber a reforma, é quase igual a este deste senhor que trabalhou no BNA e que esteve fora no BAD e que não descontaram. Portanto, é muito importante sempre pedir a contagem do tempo de serviço. Eu hoje já não quero trabalhar na Quixicrédito, vou trabalhar no Banco Nacional de Angola, vou pedir a contagem. Estou no Banco Nacional de Angola, vou trabalhar para o BPC, levo a minha declaração, guardo muito bem. Agora que nós já temos informática, não é? Vai escanear, põe numa pendrive, fica aí guardadinho. Manda para o correio eletrónico, de todas as formas conserva-se. Conserva sempre. Ok? Sim, obrigada. Porque, como vocês viram, o N significa o número de anos de serviços, ok? Então é por isso é importante. Porque é o seguinte, quanto menos anos de serviço as pessoas tiverem, também menor será o valor da pensão que ele poderá receber. Então é preciso ver que nessa fórmula todos os elementos são importantes. Não há que descurar de qualquer um. A senhora Vira, faz favor, se compreendi, a senhora tem uma microempresa, certo? É o seguinte, a partir da constituição dessa microempresa, a senhora de alguma forma deixou, quer dizer, trabalha por conta própria, na verdade, mas a microempresa tira ali esse estatuto de trabalhadora por conta própria. Se não explico, a senhora deveria ou deverá, ou talvez já tenha inscrito a sua empresa, porque já está inscrita no Ministério das Finanças, já tem o alvará comercial, não é? A partir da conservadora do registro comercial, não? E também deve ter já inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social, porque penso que exigem isso a quando da constituição da empresa. Uhum. Eu não sei se tem. É assim, é o exatamente. Ah, pronto. Então, quando do coisa, quando as pessoas tratavam, depois do lançamento do projeto Bueno, se exigia também, se estava a exigir o número de segurança social, mesmo nos postos Bueno, já lá haviam pessoas da nossa instituição com a responsabilidade de fazerem a inscrição das empresas que aí estavam a ser constituídas. Agora, a missão da senhora deverá ser, talvez na segunda-feira, passar pelo Instituto Nacional de Segurança Social e lá ver se a empresa está inscrita, não sei qual é o nome, mas lá depois os técnicos já saberão orientá-la nesse sentido. E se já estiver inscrita, vai pedir um disco da empresa, um disco, vai levar para casa, vai pedir a um técnico de informática. Vai incluir o nome desses trabalhadores que tem, agora são 3, poderão ser mais depois. Vai, são 5, não é? Exatamente. Vai incluir o nome deles nesse disco, dos seus dependentes. Dependentes, estou no caso a dizer, mulheres e filhos. E depois vão levar essa base de dados ao Instituto Nacional de Segurança Social. Depois de algum tempo, vão pedir que volte a passar para ter o número de segurado de cada um dos trabalhadores e se a empresa ainda não tiver inscrita também da empresa, ok? Então, no caso, a senhora também deverá fazer inscrição como trabalhadora da sua própria empresa, de maneiras que fica protegida no regime de trabalhadores por conta própria. E, aliás, para o pessoal do Quix Crédito, não é? Eu acho que deveremos exaltar a isso. Aqueles que eventualmente já evoluíram para este passo, não é? Segundo, que é a criação de microempresas, porque ainda não existe não estão abrangidos pelo regime de trabalhadores por conta própria, devido às situações que já anteriormente falámos, deverão talvez partir por isso, não é? Fazer a inscrição das empresas que têm constituídas para sim continuarem, começarem a contribuir e adquirir um direito junto da instituição ou da entidade gestora de proteção social obrigatória. Mas, de qualquer forma, não me esqueci que eu tenho que fazer comunicação dessa vontade da Quix Crédito e também da DW de fazer acompanhamento desse projeto piloto do pessoal que quer, de alguma forma, se enquadrar no regime de trabalhadores por conta própria. Bom, é o seguinte, a dona Ana perguntou se as crianças também estão incluídas num sistema de proteção social obrigatória. A resposta para essa questão é, às vezes, simples, porque elas, de alguma forma, estão, porquanto são dependentes dos seus pais, ok? Porquê? Porque se nós percebemos, quando falávamos da aplicação, né, material, não, pessoal, do âmbito pessoal, não é? Nós falávamos que esta lei era destinada a trabalhadores por conta de outrem e conta própria e os seus dependentes. Os dependentes, quando é que entram precisamente nessa proteção? Naquelas eventualidades de morte do assegurado. Se o pai é assegurado, se o pai faz contribuições e deixou filhos menores de 18 anos, uma mulher maior de 50 anos e que não trabalha, então esses podem requerer uma prestação de sobrevivência a nível do INSS que deverá ser paga. Para a mãe, porque é maior de 50 anos e não trabalha, a lei estabelece que ela deverá ser definida de forma vitalícia, ok? Para os menores, até os 18 anos. Se até os 18 anos eles passarem para o ensino superior, então têm precisamente a possibilidade de continuar a receber essa prestação até os 25 anos de idade. Se houver algum menor que seja portador de uma deficiência física ou mental, também este deve e poderá se beneficiar de uma prestação de forma vitalícia. Mas atenção! É preciso, então, que nós comecemos a contribuir, porque tudo isso só depende da nossa contribuição. Porque se não contribuirmos hoje, um dia saímos, partimos desse mundo e deixamos nossos filhos desamparados, ok? Então, e também se nós hoje concordarmos com a entidade empregadora que faça descontos pequenos, ou seja, declare salários pequenos para, de alguma forma, futuramente, de forma fraudulenta, não é? Também os nossos filhos ficam protegidos de forma deficiente, porque as prestações que vão receber é com base nos cálculos que legalmente estão estabelecidos. Okay? Porque a lei diz que para um segurado é 70% do salário. Nesse 70% do salário, depois faz uma repartição. Dos 70%, 30% vai para a mulher, 15% para um filho, 30% se forem dois filhos e 40% se forem número de 3 ou mais filhos. Ok? O senhor Tunga fazia algumas questões e eu vou dizer o seguinte: naqueles casos, porque eu fiquei com a percepção de que falou de trabalhadores que estão vinculados a algumas empresas, mas não pagam contribuições. Nesses casos, vocês devem fazer comunicação ao Instituto Nacional de Segurança Social para que o Departamento de Inspeção e Fiscalização desta instituição, juntamente com o Departamento de, ou seja, com a Inspeção Geral do Trabalho, possam atuar junto da empresa para os obrigar a fazer aquilo que está legalmente estabelecido. Agora, no caso de prestação de serviço, é realmente uma situação complicada, mas que de alguma forma ficou também já aqui discutida, por quanto nós esperamos e estamos confiantes que a qualquer momento poderão começar a largar os números. É verdade que já passa algum tempo, desde 2008, à altura da aprovação do Decreto 42, mas a verdade é que os estudos para alargar esse grupo de trabalhadores por conta própria não há. Aliás, deve saber que o MAPTES, não é? O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, tem instituto de formação, como o INEFOP e tantos outros. Esses institutos formam homens, ou seja, jovens, que não têm profissão nenhuma e eles lançam ao mercado de emprego. E de alguma forma, não é a intenção deste órgão que essas pessoas trabalhem para no futuro não receberem nenhuma prestação. Okay? Porque a maior parte dos jovens que são formados pelo INEFOP e o resto são jovens que trabalham por conta própria. Então, há efetivamente essa preocupação em assegurar esses jovens no futuro. Bom, os desempregados é uma questão que se preende, de alguma forma, com a questão das doenças. Hoje não existe uma regulamentação, porque vocês se estão a ver, existe a lei 7/04, e essa lei tem regulamentos. Tem regulamentos sobre a proteção na morte, na velhice, etc, etc. Na maternidade, que é o caso do decreto presidencial 8/011, e todos os outros. Agora, relativamente a algumas questões, como por exemplo, a proteção na invalidez, na doenças comuns, a proteção no desemprego, não são questões que estão regulamentadas no momento. É de se lamentar, mas precisa-se uma regulamentação para saber casos específicos e concretos que podem merecer a proteção dessas pessoas. Se não, vejamos, 1990, quando a aprovação da Lei 18, se estabelecia também a proteção na doença e na invalidez, certo? O que é que verificamos depois? Em 2002, aprovaram-se dois decretos. O decreto número 25/02 e o decreto número 26/02. Um relativo à proteção na doença, outro na invalidez. Okay? Depois de 4 anos, se tinha percebido que havia mais pensionistas de invalidez e de doença do que propriamente de velhice. Então, isso sobrecarregava o sistema e fez o governo, a quando da aprovação da lei número 7/04, repensar bem as condições de aprovação de novos diplomas relativamente a essas duas matérias. Okay? Por isso é que, e também deixa dizer que mesmo a lei número 4/07 já deixa claro que a questão do desemprego é verdade que está no âmbito de aplicação material da lei de proteção social de base, mas a lei de base de segurança social, mas quem em princípio tem essa incumbência é mesmo o Ministério da Prestação Social, ou seja, o MINAS. O senhor Daniel perguntava qual é a idade máxima para se enquadrar na segurança social. Essa pergunta é respondida com alguma clareza pelo artigo número 11 da Lei Geral do Trabalho. Okay? A Lei Geral do Trabalho diz que é a idade mínima para celebrar um contrato de trabalho os 14 anos. Okay? Quer dizer que a partir dos 14 anos a pessoa pode se vincular ao Instituto Nacional de Segurança Social, contando que seja trabalhador por conta própria e com aquelas todas as aplicações que coisa. Porque nós sabemos que, de acordo à lei que hoje está estabelecida, o trabalhador por conta própria deve ser inscrito pela empresa. Okay? Então, se uma empresa tiver um trabalhador de 14 anos ao abrigo do artigo 11º da Lei Geral do Trabalho, então este deve ser inscrito. Portanto, é a partir dessa idade que as pessoas podem inscrever-se ou podem estar inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social. Então, doutor Wilson, a idade para trabalhar aqui em Angola são os 14 anos. Sim, 14 anos. Não é considerado trabalho infantil? Não é. Temos a Lei Geral do Trabalho no artigo 11 que estabelece isso. E no regime, desculpa, senhor doutor Wilson, e no regime por conta própria, tem que estar necessariamente inserido numa empresa. Numa empresa, precisamente. O regime de conta de ordem tem que estar necessariamente inserido numa empresa. Mas deve-se ter em conta que o contrato de trabalho de trabalhadores menores de 18 anos, né, está sujeito a algumas condições que a própria lei estabelece. Não é qualquer menor. Primeiro, um menor de 18 anos está em idade escolar. Pressuposto básico, ele deve estar inserido numa escola. Okay? E depois vem outros requisitos que a lei exige para que, de alguma forma, ele possa celebrar o contrato validamente aceitável e ser executado também. Ok? Fechamos. Os rendimentos variáveis de que eu falava é precisamente a irregularidade na sua recessão, não é? Vamos lá ver. A lei estabelece que as contribuições para a segurança social são pagas mensalmente, até o dia 10 de cada mês. Okay? As contribuições que estarão a ser pagas no mês de maio até dia 10 são relativamente ao mês de abril. Isso deve acontecer em todos os meses. Portanto, se é um trabalhador por conta própria, que tem rendimento hoje, depois pode só ter daqui a 15, quer dizer, daqui a 3 meses, faz com que, de alguma forma, não haja uma regularidade nas contribuições. E, portanto, a lei não é olhada com bons olhos esse tipo de contribuições. Talvez deverá depois haver uma evolução legislativa no sentido de se adaptarmos ou nos adaptarmos à nossa realidade, de quanto isso se impõe, e eu compreendo que tem pessoas que efetivamente não têm rendimentos regulares, mas têm rendimentos interpolados, não é? De 3 em 3 meses ou alguma coisa assim do género. A dona Verónica perguntou qual é, afinal, o benefício que o estrangeiro recebe uma vez que ele não é nacional. É o seguinte, a lei número 7/04 estabelece que pode-se vincular-se, ou seja, é obrigado a vincular-se à segurança social, o cidadão nacional e o estrangeiro residente. Não é qualquer estrangeiro, em princípio. Estrangeiro residente. Por quê? Porque ser estrangeiro residente significa, de alguma forma, que ele tem interesse e ele pode criar determinados direitos e pode adquiri-los, né, aqui e ali no nosso país. Ok? Agora, cuide-lhes relativamente aos estrangeiros não residentes. Esta é uma questão que também se tem discutido, mas o próprio artigo 17 da lei 7/04 estabelece que os estrangeiros não residentes só podem contribuir quando não estão vinculados no sistema de proteção social do seu país. Okay? Quando assim acontecer, eventualmente eles podem efetivamente vincular-se ao nosso sistema de proteção social obrigatório. Que também é uma questão um pouquinho discutível, por quanto os países entre si, e falo mesmo da Angola, não têm sistema de portabilidade de prestação ou de contribuições para nenhum outro país. Portabilidade é aquele sistema que permite a transferência das contribuições feitas em Portugal para Angola, da Angola para Portugal ou qualquer outro país. Então, a inexistência desse tipo de acordo inviabiliza qualquer tipo de benefícios futuros das contribuições que são feitas hoje em Angola para um estrangeiro não residente. Porque se é não residente, quer dizer que é eventual. Ele está aqui para 2 anos, mas depois vai embora. Mas já o residente não. O residente forma direito aqui, porque, em princípio, ele vive aqui toda a vida. Ok? Deixa eu só dar uma chega. Dona Verónica, é o caso do concreto. Eu trabalhei em Cabo Verde. Durante os anos em que eu trabalhei em Cabo Verde, com o facto de Angola não ter celebrado nenhum contrato de segurança social com Cabo Verde, os anos que eu trabalhei lá não contaram. Então, isto deve ser uma preocupação dos governos em assegurar estes anos de trabalho. Os cabo-verdianos, o governo cabo-verdiano faz isto muito bem. Como é um país de muita migração, todo o cabo-verdiano que trabalha na Holanda, em Portugal, na Bélgica, nos Estados Unidos, eles têm um acordo de cooperação no âmbito da segurança social que a família está protegida. Portanto, os anos de trabalho que ele tem no estrangeiro contam para a sua reforma. E é isto que a Angola, embora nós não sejamos um país de migração, agora é o contrário, mas é sempre bom os países celebrarem, calcularem a situação. Acordos dessa natureza, porque temos recebido várias vezes pessoas que trabalham na Holanda, Suíça e vários outros países, em empresas daqueles, porque se tiver a pessoa a trabalhar na Suíça, por exemplo, a partir de um contrato que se celebrou aqui na Total, na Chevron, esse tempo de serviço conta. Por quê? Porque a Chevron, em princípio, é uma empresa também de direito angolano. Okay? Mas se, por exemplo, for uma empresa de direito suíço, de direito namibiano, ou qual for, esse tempo de serviço que ele prestar lá não conta. Por quê? Porque, em princípio, quando a pessoa tiver um contrato de trabalho aqui na Chevron, for transferido para qualquer outro país, prestar lá 2, 3, 4 anos em comissão de serviço, eles deveriam ou deverão fazer contribuições enquanto o trabalhador estiver fora. Então, por isso é que conta. Mas já o contrário não é verdadeiro. Se for uma empresa que apenas está constituída lá, ele nunca vai descontar aqui. Então, por isso, esse tempo não se pode levar em conta. Ok? Setor informal, quais documentos para se inscrever na Segurança Social? É o seguinte, o decreto 42/08 estabelece que são necessários 2 documentos para se inscrever trabalhadores por conta própria na Segurança Social. Ou do setor informal, né? Trabalhadores por conta própria. São eles documentos pessoais, no caso bilhete de identidade, ou qualquer outro que a pessoa tiver, bem como o documento de natureza fiscal, ok? Um documento de natureza fiscal, porque sabem que nós podemos fugir de qualquer coisa menos dos impostos. Nós podemos fugir de qualquer coisa menos dos impostos. Portanto, depois da pessoa fazer um NIF, não é? Como um prestador de serviço, ou seja, fazer o registro do NIF como um prestador de serviço e o resto, é a partir dessa data que deverá ter em conta para o tempo de início da atividade. Então, quando for fazer a inscrição, leva-se esse documento. Mas a própria lei também já estabelece que, quando eventualmente assim não for, quando eventualmente o trabalhador não tiver esse documento de natureza fiscal, a data de início da sua atividade deverá ser aquela que ele declara à entidade gestora da proteção social obrigatória. Ok? Já para terminarmos também, e para não ficarmos aqui, temos aqui a nossa colega que, de alguma forma, pergunta primeiro qual é a forma de nós colaborarmos no sentido de estarmos juntos em vários encontros. Eu vou responder da mesma forma que já respondi anteriormente ao Sr. Venâncio. Basta que sempre mandem um ofício para o Instituto Nacional de Segurança Social a fazer comunicação desse encontro, da necessidade de um técnico do gabinete jurídico ou de qualquer outra área do INSS, e já lá vai ter alguém para efetivamente responder a essa necessidade. Agora, sinceramente, a outra questão não ficou muito, não consegui compreender muito bem. Como encaminhar as pessoas? Por exemplo, eu trabalho na área de apoio à família, e especificamente com pessoas que trabalham no setor informal, maioritariamente que vão ter a minha área. No caso de encaminhar estas pessoas, para que área lá do Instituto Nacional de Segurança Social é que eu devo encaminhar? Ou que informações assim úteis eu devo passar a esta pessoa? Ah, ok. Normalmente, eu penso que podem encaminhar para o Instituto. Em princípio, nós temos um atendimento ao público que faz esclarecimento de todo o tipo de questões que normalmente se prendem com qualquer benefício que as pessoas querem ter ou qualquer outro tipo de esclarecimento. E quando, eventualmente, as questões que lhes são colocadas os transcendem, eles remetem à área competente, dependendo da natureza da questão que for solicitada. Okay? E essas pessoas podem ir em grupo ou individualmente, não importa. Sim, eu acho que relativamente às questões eram todas, não sei se há alguma que eu não tenha respondido. Qual foi? Ah, benefício do desemprego. Ok, é o seguinte, eu de alguma forma já teria talvez respondido essa questão, por isso é que eu deixei assim, deixei sem coisa. Mas eu gostava de compreender bem o benefício do desemprego, como a pessoa está empregada hoje, mas depois acaba por se desempregar, ou seja, fica desempregada. Por que razão? Porque deixou, simplesmente, porque está doente. Não, pode ser. Por isso é que eu queria compreender, eu acho que deve ter várias formas. Exato. Há questões, por exemplo, que a pessoa fica desempregada porque, vamos imaginar, o contrato terminou, houve uma cessação do contrato, mas ela já teve uma contribuição acima de 15 anos, por exemplo. Exatamente, é o seguinte, em princípio esse tipo de situações deverão ser tratadas de forma casuística, porque se for de alguém que já tem 60 anos, ficou desempregado, ele pode naturalmente requerer uma pensão de reforma, mas se for um jovem de 40, 30 anos que tenha ficado desempregado, ainda que tenha 15 anos de serviço e de contribuições, o conselho é sempre que ele vá trabalhar, mas procure uma entidade na qual pode se vincular, no sentido de aumentar o seu tempo de serviço e também vier a se beneficiar de uma prestação maior. Por quê? Porque hoje o INSS ainda não paga prestações de desemprego, ou seja, subsídio de desemprego. E porque, aliás, a própria lei número 7/04 estabelece ou transfere de alguma forma esta responsabilidade ao Ministério da Administração, ao INAS, quando no seu número 2 diz que é verdade que paga-se, mas em princípio quem deverá atender a essa situação com mais pendor será o INAS. Okay? Agora, uma das questões que talvez eu devo falar aqui que tem estado a interessar muito é a proteção na doença. Okay? Nós recebemos solicitações todos os dias de todo tipo de pessoas, tanto trabalhadores por conta própria, de outrem, em que vão solicitar esclarecimento relativamente à questão que se prende com a proteção na doença. Eu digo o seguinte, a proteção na doença e na invalidez são duas matérias atualmente asseguradas pela entidade responsável pela gestão da proteção social obrigatória, que no caso é o INSS, ok? Essas duas matérias fazem parte do âmbito material da Lei nº 7/04. Mas não devemos esquecer que essas duas questões já antes estavam também garantidas de acordo com aquilo que estabelecia a Lei nº 18/90. Essa lei tinha dois regulamentos. Um era o 42, como eu já disse, /02. Não. Um era o 25/02, outro era o 26/02. Só que em 2004, a quando da aprovação da Lei 7/04, ficou expressamente revogada a Lei 18/90 e tacitamente ficaram revogados os dois decretos já anteriormente referidos. O que significa que hoje ficamos sem uma regulamentação relativamente a prestações a se prestar na doença. Então, o que é que acontece? É que as empresas às vezes vão solicitar esse tipo de prestação. As empresas, cada uma age da sua forma, mas é preciso dizer que hoje o INSS só não paga essa prestação por falta de uma regulamentação. Existem estudos a serem feitos, temos estado a participar em debates e acho que até o Ministério das Finanças, da Família e todos os outros têm estado a participar, o MINAS também tem estado a participar, o Ministério da Saúde principalmente, porque o que se constatou é que, infelizmente, muita gente aparecia com declarações de invalidez, doença permanente, mas depois de 2 anos ele voltava a trabalhar e subcarregava apenas o Estado. E já disse anteriormente que tínhamos mais pensionistas de doença e invalidez do que propriamente reforma, o que fez repensar o próprio sistema de proteção nesse sentido. Então, hoje, a orientação que se tem passado, enquanto não existe um regulamento desta lei, porque o regulamento deve ser específico, deve saber qual o tipo de doenças a serem asseguradas e o resto, nós temos estado a aconselhar as empresas a fazerem aquilo que a Lei Geral do Trabalho estabelece. É o seguinte, o artigo número 202 da Lei Geral do Trabalho, número 2, estabelece que quando há impossibilidade da prestação do trabalho, né, pelo trabalhador, uma vez que o contrato de trabalho pressupõe essa prestação e contraprestação, né, o trabalhador vai lá, dá a sua mão, presta o serviço e a empresa em contrapartida paga o salário. Quando há essa impossibilidade durante um mês, que são 30 dias, a empresa tem a faculdade de suspender o contrato de trabalho, okay? Porque não tem como continuar a fazer despesas com alguém que não trabalha, de fato. Só que o artigo 203, número 3, estabelece que, nesses casos, pode-se pagar, ou seja, a empresa, porque se mantém os deveres acessórios para as duas partes, os trabalhadores não vamos aqui citar, mas um dos deveres acessórios que a empresa fica vinculada é precisamente o direito de pagar ou de garantir assistência médica e medicamentosa durante os primeiros 6 meses da verificação desse estado do trabalhador. Precisamente para que o trabalhador não fique desamparado, não fique desprotegido. Desculpe, eu não percebi essa parte dos 6 meses, o quê? A empresa faz? Exatamente. A empresa, porque o contrato de trabalho suspende-se, mas mantém-se alguns deveres acessórios do contrato de trabalho. Quais são? E as empresas, quer dizer, são vários, mas um dos deveres acessórios que aqui são chamados, normalmente, é o dever acessório de assistência médica ao trabalhador, ok? Durante 6 meses. Sim, para terminar, eu vou fazer referência a uma coisinha importante que a doutora Constância, quando da sua explanação, deixou assim também no ar. Eram relativamente às infrações cometidas. É o seguinte, a falta da apresentação das folhas de remuneração das empresas ao Instituto Nacional de Segurança Social até o dia 10 de cada mês faz com que essas fiquem, tenham cometido uma contravenção administrativa, que no caso é punida com multas e juros de mora. As multas e juros de mora, para esses dois casos, vai até 3 vezes o salário médio praticado na empresa. Dona, deixa-me só ver se é Elvira. Por exemplo, se a dona já tem a sua empresa constituída e fizer a inscrição do trabalhador e ficar sem pagar vai incorrer precisamente na contravenção administrativa e, portanto, vai ser obrigado a pagar multas até 3 vezes o salário médio praticado na sua empresa ou juros de mora no mesmo valor. Caso a senhora não tenha inscrito a empresa até agora, também tem multa até 3 vezes o salário médio praticado na empresa. Mas no caso da senhora fazer desconto aos seus trabalhadores e não depositar ao Instituto Nacional de Segurança Social, aí a situação já muda de figura, ok? Para além das multas e juros de mora, a senhora estará a incorrer num crime de abuso de confiança. Por quê? Crime de abuso de confiança, tal como estabelece o número 2 do artigo 57 da Lei 7/04, onde os trabalhadores do Instituto confiaram à senhora essa responsabilidade de fazer o depósito mensal das contribuições. Porque a senhora fica com essas contribuições e não faz o depósito, há precisamente aí o crime de abuso de confiança. Muito obrigado. Claudinho.